pode chegar à vontade. Avisa o porteiro que é festinha na casa do AFT. Quer beber tem, MD tem, bagunçando tudo e ninguém é de ninguém. Vem de costa pra mim, tipo a onda do Lin, rebolando igual Beyoncé, que hoje você vai meter. Então aperta o start. Rebolando igual Beyoncé, hoje você vai meter. Que vida louca, fica soltada quando me vê com outro. Ouro no pescoço e eles ficam pousada no pai. Elas ficam pousada no pai. Que vida louca, já fica soltada quando me vê com outro. Ouro no pescoço e eles ficam pousada no pai. Elas ficam pousada no pai. É, tudo mudou, hoje eu tô aqui pra confirmar. De chavando, calente, rubi, Deus abençoou a gominha dos familiar. Fica loucão de Hennessy, já que dinheiro nós tem pra gastar. Vende a franquia da Gucci pra mim, ela chapada louca pra sentar. Enquanto eu resolvo a lista do meu camarim. Que vida louca, já fica surtada quando me vê com outra. Ouro no pescoço e eles ficam pousada no pai. Ela fica pousada no pai. Que vida louca, já fica surtada quando me vê com outra. Ouro no pescoço e eles ficam pousada no pai. Ela fica pousada no pai. Ela vem com pouca roupa, grita na suíte, moça até fica rouca. Dropa Condzilla, baby, não tem outra. Nem deu meia noite, essas já tão solta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu joga, joga, pina, empina, pede tapa. Vem por cima, chama, chama as amigas, sabe que nós domina. Tu joga, joga, pina, empina, pede tapa. Vem por cima, chama, chama as amigas, sabe que nós domina. Já fica assustada quando me vê com outra. Ouro no pescoço, eles ficam pousado no pai. Elas ficam pousado no pai. Que vida louca. Já fica assustada quando me vê com outra. Ouro no pescoço, eles ficam pousado no pai. Elas ficam pousada no pai. Yeah, yeah.